André, deixa eu te explicar. Nosso programa, ele é bem como se fosse uma conversa de amigos, entendeu? Sem nenhuma formalidade. Ontem eu gravei com a Vitória. Foi bem da hora. A gente passou mais de uma hora se falando. Espero que com você também seja a mesma coisa. Preparei aqui uma pauta, vamos tentar seguir ela. Se não der certo, a gente quebra ela e inventa outra. Andressa, se apresente pra quem te conhece. Meu nome é Andressa, eu só tenho 20 anos. Atualmente sou atendente de telemarketing, faço química na UFAC e estou solteira. Nossa, esse último ponto aí é dramático. É de chorar, né? Mas... Mano, você tem 20 anos, 20 anos com um cara de 23. Não que você pareça. Não que você pareça velha, esse não é o ponto. É que você é bem mulher, entendeu? Se a gente olha pra você e vê um mulherão. Era o ponto positivo da palavra. Não que dando em cima de você, jamais. É isso. No primeiro episódio eu falei com a Vitória sobre o trabalho, né? Então eu te conheci lá também. Da mesma forma que eu conheci a Vitória, conheci a Andressa. E a gente teve momentos bem bacanas, bem legais, digamos assim, tirando o lado estressante do trabalho. E como é que tem sido, Andressa, trabalhar ali sem... Então, né, cara? É meio triste, porque vamos se dizer que tu ficava só passeando, né? E ficava visitando a gente o tempo todo. Nossa. E a gente sente falta. Essa parte não é pra falar, não. Desculpa, eu sou muito verdadeiro. É bom. Mas sério mesmo, eu sinto muito falta da tua amizade, entendeu? Porque por mais que a gente não fosse tão próximo assim, eu te via todo dia, entendeu? Eu sabia que tu tava ali perto de mim o tempo todo. Só que agora a gente sente uma falta. Eu pelo menos sinto muita falta. Qualquer coisa a gente toca no teu nome, porque eu sinto muita falta de ti. É o que tu diz, né? Esse é o lado ruim, mano, de você criar afinidade em escola, no local de trabalho, porque você se acostuma a ver a pessoa todo dia, entendeu? E aí você vê mais as pessoas do que a sua própria família, no caso. Porque você passa o dia fora de casa, você não passa o dia sem ver sua família, mas vê todos os dias ver seus amigos. E aí quando você fica longe, caramba, bate um negócio aí. Eu demorei pra me acostumar, velho. Sem vocês, foi uma parada bem difícil. Eu tava com esperança de que tu fosse coordenador da lixa, mas, né? Gerente, mano. Mas não deu. Mas, André, se você falou nisso, que tava solteiro, qual o motivo? Não tem homem? Na verdade, tem homem até tem, né? Mas que queira, que tenha o mesmo objetivo que eu, é um pouco difícil. É complicado. Mas tá difícil por quê? Você não... Qual o motivo, mano? Não, é mais por isso mesmo, entendeu? Porque pra gente dar certo com a pessoa, é necessário que os dois tenham o mesmo objetivo. Entendeu? E também é vá com a mesma intensidade no sentimento. E tipo, se qualquer coisa desse tipo já sair fora do controle, já tende a dar errado. Verdade. Isso aí que você tá falando, eu falei com a Vitória também, e é uma parada bem complicada, porque eu falei até pra ela que a gente procura muito, muita coisa nas pessoas, só que o principal, no caso, né, é a gente só vai descobrindo aos poucos, tipo, caráter, a gente não tem que descobrir caráter de um dia pro outro, você descobre aos poucos. Respeito, você não descobre de um dia pro outro também. Você descobre aos poucos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se apegar ao que a gente consegue ver e ir, né? E aí a gente se frustra. Exatamente. Tipo, eu não cobro tanto, eu não costumo cobrar tanto nos meus relacionamentos, entendeu? Eu não procuro também que a pessoa se esforce demais. Mas somente essa questão mesmo que eu te falei. Se os dois estiverem, se tiver sentimento no relacionamento e os dois tiverem o mesmo objetivo, eu acredito que tenha tudo pra dar certo. É, mesmo com os defeitos, mesmo com tudo, né? Isso, porque isso todo mundo tem, né, Jonathan? Não adianta você estar procurando uma pessoa perfeita ou então uma pessoa que seja, tipo, uma pessoa ideal, sonhou, entendeu? Uhum. Você não vai encontrar uma pessoa assim. Você falou também que você tem um canal 4. Explica mais pra gente aí sobre seu amor pela química. Na verdade, tipo, química sempre foi uma segunda opção, né? Porque quando a gente entra ali na UFAC, é meio difícil a gente conseguir de primeiro o que a gente quer. Uhum. Eu sempre quis fazer enfermagem. Uhum. Só que aí, como a minha nota não alcançou, né? E das licenciaturas, química é uma matéria que eu mais gosto, foi aí que eu decidi fazer. Entendi, mas seu objetivo ainda é enfermagem. Ainda é enfermagem. Da hora. Mas e você não se descobriu não como na química? Mas você vai ter que terminar a química, no caso, né? Eu tô pensando muito nisso, tipo, porque realmente, se for pra me terminar, é somente pra me ter um diploma, entendeu? Uhum. Não é uma coisa que eu quero fazer na minha vida. Entendi. Assim como não era um objetivo trabalhar com telemarketing, né? Isso. É, mano, a gente faz muita coisa na vida pra poder alcançar um objetivo maior, né? E, Andressa, outra coisa. Você não é de Rio Branco, né? Fala aí pra gente. Não. Você é da onde? Não, eu sou de Plácido de Castro. Eu nasci lá, né? Uhum. Me criei lá também. Aí foi quando eu terminei o ensino médio, passei um ano parado aí. Foi quando eu decidi vir. Em cursar na UFAI, que eu passei pra química e eu decidi vir. Caramba, você veio no escuro, assim, você tinha família aqui, como é que é? Na verdade, sim, só quem mora lá em Plácido é os meus pais mesmo. Só que foi bem difícil no início pra mim poder vir pra cá, porque meus pais não queriam que eu viesse, né? Uhum. Por conta de ficar longe deles, esse tipo de coisa que sempre acontece, né? Que nenhum pai gosta de ficar longe dos seus filhos. Mas eu vim bem assim no escuro mesmo, porque não tive ajuda, né? Graças a Deus que os meus tios me cederam a casa deles pra me ficar enquanto eu tava estudando. Mas foi bem difícil. Pô, pra quem não sabe, Plácido de Castro é uma cidade vizinha de Rio Branco, que é a capital do Acre. E, mano, isso que você passou, eu já passei também. Eu passei quando eu fazia o ensino fundamental ainda. Olha só, isso é muito antigo. Eu fazia o sexto ano de ensino fundamental e minha mãe morava na zona rural, mano. Eu morava numa região quase perto de Manaus. É, tipo, bem longe mesmo. Só que o ensino de lá era muito precário, mano. Muito precário mesmo. Pra você ter ideia, eu sabia mais coisa que o próprio professor. E ajudava o professor a dar aula, entendeu? Pra você ver o nível. E aí a minha mãe falou, não, você não pode estudar numa escola dessa. Você tem que ir pra Rio Branco e estudar numa escola melhor. E foi quando eu tive que vir pro escuro também, mano. Eu tive que deixar a mãe, tive que deixar a pai, tive que deixar a irmã. E vim morar com tios, assim, e é bem complicado, né, mano, isso, porque adaptação, como foi essa adaptação, tipo, sair da sua pacata cidade e vir pra Rio Branco? Tipo assim, ó, não era a primeira vez que eu tava vindo pra cá, anteriormente, um tempo aí de rebeldia da minha vida, eu vim pra cá ficar com meus tios, aí passei um ano aqui. Aí, quando eu retornei, eu fui pra casa de outro tio, né? Porque inicialmente eu fui lá pra Amapá. Eu vim pra cá pro São Francisco, onde eu moro atualmente, por conta do horário que eu saio do trabalho. Pra mim ir pra Amapá e enfrentar aquele ramal seria muito difícil pra mim, chegando lá meia-noite, né? Devido ao caos que tá na nossa cidade. Mas em relação à adaptação foi bem tranquilo, porque o meu X eram pessoas bem tranquilas, eles não tinham filhos, né? Filho ou mulher. Aí pra ele foi uma realização, porque ele disse que queria muito ter uma filha e ele sempre me considerou como uma filha. Então pra mim, em relação a isso, foi bem tranquilo. Mas eu sentia, como eu sou muito apegada à minha mãe, eu senti muita falta dela. Complicado, pra mim foi bem mais complicado, porque assim, eu também fiquei em casa do meu tio, e meu tio, mano, é meu segundo pai praticamente, ele me acolheu de uma forma bem da hora, só que tem os fatores externos, tipo, por exemplo, não é a sua casa, né, tipo assim, você tá ali, mas não é a sua casa, você não se sente como você se sentia em casa, como você foi assim também ou foi diferente? Também, foi desse jeito. É tanto que todo final de semana eu queria estar indo pra minha casa, até que não tinha mais verba suficiente pra ficar em todo final de semana, mas todo final de semana eu queria ir pra classe, todo final de semana. E é caro, mano, a viagem pra classe, eu tenho que ir pra lá, geralmente. Mas é R$20 de ônibus. R$20 de ônibus, você acha caro, mano, isso? Eu acho, porque todo final de semana é R$40. Não, verdade. Fora a boné do ônibus. Verdade. Uma coisa eu sei uma vez na vida, outra coisa eu sei todo final de semana. Todo final de semana. Verdade. Pô, mas R$20, mano. Barato, eu vou ter que ir lá. Fazer uma visita para uns amigos que moram lá. Vai e vai na Bolívia também, que é bem pertinho. Comprar os bagulhos na Bolívia. Isso. Velho, a sua vida, ela tem sido. Ela tá sendo dividida por trabalho, faculdade. E agora que você tá solteira, não tem mais namoro. Mas quando você namorava, sua vida era dividida por namoro, faculdade e trabalho. Como é que é isso? Cara, é bem complicado. Por quê? Porque, tipo assim, ó, de certa forma, a gente tem que dar atenção pro parceiro, entendeu? Quando tá namorando. Atenção, demonstrar carinho, um afeto, essas coisas que em todo relacionamento necessita, entendeu? Uhum. E, tipo, pra mim conciliar isso foi bem difícil, na verdade. Foi, tipo, meio que impossível, entendeu? Porque muitas vezes eu deixava de ir pra aula pra poder ficar com ele. Eu não tinha tempo de fazer trabalho de aula, porque como eu saía da aula uma hora, praticamente eu já tinha que ir de lá e ir pro meu trabalho. Aí sair 10 horas, aí quando a gente chega em casa já é cansativo, entendeu? Muito cansativo. Aí eu fiquei, tipo, dividida entre duas coisas e uma teve que ficar lá de fora, que foi a faculdade. É tanto que, infelizmente, esse semestre eu não vou conseguir estudar por conta de alguns atrasos que houve no semestre passado. Aí eu vou ficar parada provavelmente até agosto. Isso é um atraso muito grande. Não, demais. Mas você se arrepende por algum momento ou você faria de novo? Não. Você faria... Não me arrependo. Se fosse necessário, você faria de novo? Faria. Mano, é da hora isso aí. Então, assim, não é uma coisa que eu me arrependo de ter feito, entendeu? Porque enquanto a gente tava junto, eu tava bem, entendeu? Sim. E eu tentei fazer com que eu realmente me esforcei pra que eu continuasse a faculdade, tentava fazer os trabalhos, tudo, mas não foi o suficiente ainda. Porque, tipo assim, ó, pra você conciliar faculdade com trabalho já é muito difícil, entendeu? Porque é muito cansativo. Aí, ainda mais com namoro, aí fica muito mais difícil. Verdade. E sem contar que tem outras coisas, né? Tipo, tem outras coisas externas, no caso, tem amizade, tem amigos, tem família, enfim. Isso foi um problema muito grande pra mim, eu até compartilhei isso contigo. E, tipo, muitas amizades ficaram com raiva de mim por conta de namoro também. E deixei de fazer academia, deixei de ir pra academia também, porque, tipo, meu tempo reduziu ao máximo mesmo. Sim. Mas, mano, aí a gente já vai entrar num assunto interessante. Porque, assim, eu não tenho eu não tenho vivência, eu não tenho experiência pra chegar pra uma pessoa e julgá-la por isso. Por exemplo, eu tenho amigos e colegas que se afastam. Eu percebo que se afastam de mim porque estão namorando. Só que eu não sei, mano, se isso é intencional, sabe? Tipo, eu não sei se quando tu tava namorando, tu tinha isso na cabeça. Não, eu vou me afastar dos amigos porque eu não posso mais ficar com eles, porque eu tenho que dar atenção. Não é algo tipo que a pessoa tem na cabeça de fazer isso. Ela não faz de propósito. Então eu fico meio que receoso em julgá-la, porque vai que um dia eu começo a namorar e também me afasto naturalmente dos amigos, entendeu? Então eu não vou querer que ninguém me julgue. Sabe, você sentiu isso também? Sim, e realmente é dessa forma que tu falou. Não é intencional, entendeu? Que a gente se afasta dos amigos da gente. Só que muda um pouco, mas não que eu quisesse me separar, entendeu? Tipo, não, vou me afastar porque agora eu tô namorando. Existem coisas que a gente faz quando tá solteiro e existem coisas que a gente faz quando tá namorando. É. E tipo, quando a gente tem amigos que estão solteiros, a gente tende a fazer a seguir as mesmas coisas, entendeu? Sim, sim. E namorando não tem como a gente fazer isso. De certa forma, a gente se afasta um pouco. Quem não respeita, quem não costuma respeitar o seu status de relacionamento, não entende, nunca cara, quem conhece, sabe como é que é, tende a entender e, tipo, não ficar com raiva. Sim, sim. Mas também tem aquele, aquele lado, né? Você, tipo, as pessoas acabam que falando que, ah, fulano se afastou, pai e tal. Só que aí, da mesma forma que você tá se adaptando a uma nova vida de namoro, a outra pessoa também precisa se adaptar à sua nova vida como alguém que namora. Porque, por exemplo, um dia você vai casar, ter filhos. Ah, então, aquela pessoa deixar de ser teu amigo porque você casou e teve filhos? Óbvio que não. Por exemplo, a gente tem um amigo em comum, que é o Jussan, né? Você e eu temos amigos em comum, que é o Jussan. O Jussan, mano, é outro cara hoje. Hoje o cara é casado e tem filho. Então, a atenção que ele dá pra mim, nossa, não se compara nada com a atenção que ele dava quando era solteiro e não tinha nenhum pinto pra dar água. Então, mas eu soube acompanhar isso, sabe? Eu soube respeitar essa nova fase da vida dele. Assim como ele soube respeitar a mim quando eu namorava, quando eu não tinha muito tempo pra sair com ele, pai e tal. Então, eu acho que é muita questão de você solidificar a amizade ao ponto da pessoa entender as suas fases, né? Os seus momentos. E tipo, e nem por isso, pelo fato de agora ter filho e ter esposa, não foi motivo de vocês acabarem com a amizade, né? Não. Ou então de se afastarem. Exatamente. Muito pelo contrário, eu fiquei foi mais feliz, isso até ajudou mais a nossa amizade criar raízes, se solidificar. Por exemplo, hoje eu sou muito mais amigo do Jussan porque ele tem uma filha, e a filha dele é como se fosse minha sobrinha, no caso, como se fosse é um pouco minha filha também. Tipo, quando eu posso, eu tô lá brincando com ela, dando presente pra ela. Nossa, eu passo tempo brincando com ela, ela me cansa que só. Porque criança não cansa, né? Mas a gente cansa. E isso, mano, é bem da hora. Eu tenho uma outra amiga também, a Priscila. Quando eu conheci ela, ela nem namorava. E aí, foi o tempo que ela começou a namorar. E aí, um outro ponto interessante também, que eu gosto sempre de bater nessa tecla, é você apresentar os seus namorados para os seus amigos. Seus amigos se sentem mais seguros, seu namorado também. E foi o que ela fez comigo. Ela apresentou o Fernando pra mim, que era o namorado dela, né? E eu achava que ia ser uma coisa de uma semana. Os caras já estão 4 anos juntos, mano. Então, tipo, o Fernando, o namorado dela virou meu amigo, a ponto de eu sair mais com ele do que mesmo com ela. E isso é uma parada bem legal, porque você acaba que, ó, eu não precisei me afastar dela por causa disso. Ao invés disso, ela me adaptou à nova vida dela. E hoje, pô, eu sou amigo do namorado e da minha amiga, velho. Então, eu sou amigo do casal hoje em dia. Então, isso é bem da hora, mano. É difícil, mas é possível. Isso é bem interessante mesmo, isso que tu falou. Essa questão de a gente apresentar o companheiro da gente para os amigos, entendeu? Porque aí, geralmente, já conhece, né? Já sabe como é que é. Tipo, teve aquela, como eu posso dizer, teve aquele pensamento de querer apresentar pros amigos, entendeu? Pra ninguém ficar com ciúme ali. Exatamente, isso serve pra muita coisa, velho. Isso serve, por exemplo, em relações entre homens e mulheres, no caso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Por exemplo, já namorei com pessoas que tinham amigos homens e eu não tive nenhum problema com isso. Mas é questão de maturidade. Mas por quê? Porque a pessoa soube lidar com isso. E também soube entender que eu tinha amigas mulheres. E eu não ia me afastar delas por causa de um namoro. Porque elas são amigas. Então, tipo, é legal deixar claro isso. Tipo assim, ó, essa pessoa aqui, ela é minha amiga. Essa pessoa aqui, ele é meu amigo. A gente nunca teve nada e a gente nunca vai ter nada, porque a gente é só amigo, entendeu? E você deixando claro pro seu amigo, pro seu amigo, isso vai servir pra vida. Por exemplo, vocês estão juntos, chega uma mensagem no seu WhatsApp do Raimundo, por exemplo. Se você não apresenta o Raimundo pro seu companheiro, ele vai ficar ficando na cabeça, quem é esse Raimundo? Você já apresentando, você só fala, ó, é o Raimundo, lembra do Raimundo que eu te apresentei em tal lugar? Lembro. Pronto, o cara já ficou suave, o cara já ficou tranquilo, entendeu? Agora, quando você esconde, quando você não apresenta, quando você, não vou falar porque eu tenho medo da reação dele, isso aí vai virar uma bola de neve, mano, e você vai chegar a um ponto que você não vai poder mais falar com homem nenhum. Eu penso dessa forma, mano. Quando eu tava no meu último relacionamento, existia um amigo meu que era amigo dele também, que era o William. E tipo, eu percebia em relação com quem eu falava, quando eu falava com ele e quando eu falava com outras pessoas. Porque ele, tipo, gostava muito do William e ele era amigo do William também, entendeu? E eu sou uma pessoa muito próxima do William agora. E tipo, tu também, ele também te conhecia, entendeu? Então, pelo fato de ele te conhecer também, não tinha nenhum problema pra ele. Uhum. Mas em relação a outras pessoas, já chegou a ter problema assim. Ah, é bem complicado isso aí, né? E Andressa, qual o seu planejamento para 2019? Tem alguma coisa na mente? Cara, agora eu tô tirando minha CNH, né? Eu acredito que até o fim do mês eu já esteja com ela. Que da hora. Aí, o que eu tenho em mente para 2019 é comprar minha moto. Comprar minha moto e voltar pra academia. É o que eu tenho em mente pra 2019. Oi, grandes dois projetos. Esse projeto de voltar pra academia é antigo já, né? Mas vamos tentar em mais um ano. É antigo e constante, né? Porque é algo que tem que manter. E... Se eu conseguir a minha meta da academia, ano que vem a minha meta é uma viagem do Nordeste. Olha aí. Tá voando alto, hein, mano? Tem que pensar alto, né? Com certeza. Mas você tá tirando A e B ou só A? A e B? Eu também tô nesse processo, tô tirando A e B. Velho, mas tá difícil, eu ainda vou começar as aulas de carro. E eu vou terminar lá pra maio, daqui pra maio eu quero estar com um CNH, não é possível, mano, tá demorando demais. A minha já também tá com ela. O que atrasou foi o fato de eu ter que usar óculos, entendeu? Aí é outro gasto, porque para tirar já é um gasto. É. Aí eu ainda tive que fazer exame e mandar fazer óculos e foi. Saiu totalmente do meu raciocínio, do meu planejamento, né? Uhum. Mas aí tudo se resolveu. Não, com certeza. Mano, eu também tô com esse mesmo projeto. E o projeto da viagem também é um projeto meu, só que assim, eu deixei ele guardado na gaveta. Tipo assim, eu não vou colocar uma data nem um período pra eu fazer essa viagem, mas assim que cair um dinheirinho na minha conta, eu vou ter que viajar, velho. Porque, mano, eu nunca viajei nem pra... O lugar mais distante que eu viajei foi pra Sena, mano, olha aí. Sena é aqui do lado. Sena Madureira é aqui do lado de Rio Branco. Então nem conta como viaja isso aí, velho. Então tem que viajar pra algum lugar. Sena, eu acho que o máximo que eu fui foi até Rondônia, só. É, eu fui pra Fortaleza do Abonã. Eu não sei se isso aí faz parte de Rondônia. Ah, isso eu também fui lá já. Ah, então pronto. Então a gente já viajou pra longe. Mano, mas, tipo assim, viagem que eu lembro de você entrar no ônibus, sair daqui de tarde, chegar à noite, sair daqui de umas 2 horas da tarde, chegar lá à noite, foi pra cena mesmo. Mas assim, eu quero fazer uma viagem pra fora do Acre, eu quero conhecer, né, outros locais, né? Outros horizontes, né? Exatamente. Tá, deixa só tentar adivinhar, você quer ir pra Fortaleza. Isso. Bem clichê, mano. É bem clichê. Pois é, mas isso vai depender de outro projeto pra esse ano. Se eu não conseguir finalizar esse projeto, eu não vou. Pô, é um projeto que baseia outro projeto, né? Isso, exatamente. Isso é que puxa outro. Isso aí é uma parada bem complicada, porque assim... Se a gente não botar pra fazer, a gente não faz. Tipo assim, foi o que aconteceu com a minha CNH também. Eu não tinha objetivo nenhum. Quem é meu amigo mais próximo sabe isso, que eu odiava. Eu mordi minha própria língua. Eu falava que eu nunca ia tirar a CNH, porque eu não achava necessário, porque eu odeio dirigir também. Agora, fazendo aula de escola, eu comecei a gostar de dirigir, né? É tanto que eu criei um pavor por ônibus. Eu não me imagino mais dentro de ônibus. Mas é uma parada que eu tinha que fazer, porque se eu não fizesse agora, eu ia fazer quando? Sabe? E aí eu arranquei um dinheiro bacana daquela empresa, que a gente não vai falar o nome, né? Pra não pegar um processo. Mas enfim, arranquei um dinheiro bacana da empresa que você trabalha. E eu falei, caraca, tem que ser agora. No caso, eu já era diferente, porque, tipo assim, desde de pequena, pequena assim, eu tinha 10, 11 anos, que meu pai ele já me ensinou a andar de moto, entendeu? Pra alguma necessidade. Aí desde então eu sempre tive vontade de tirar logo a minha habilitação, de completar logo os 18 anos e tirar minha habilitação e ter um contrato de transporte, porque eu gosto muito de moto. E carro? Carro já nem tanto. É só pra ser, tá certo. Isso. E também porque, tipo assim, futuramente, quando eu tiver uma família, vai ser essencial que eu tenha um carro, né? Sim. Por mais que. E pra fazer a edição da B, né? Fica muito caro também, então compensa eu tirar tudo uma vez. Mano, a gente pensa igualmente iguais. A diferença é que, eu tô tirando A e B, mas meu objetivo é carro. Eu tenho tesão por carro, mano. Eu só quero, por mim, eu só tirava de carro. Só que moto na cidade que a gente mora, que é bem pequena e tudo é perto, é muito melhor você ter moto. É muito melhor. Então, tipo assim, meu objetivo é tirar a carteira, comprar uma moto, porque é mais barata e mais acessível e mais rápido e mais econômico do que carro. Mas o meu objetivo mesmo futuro é, quando tiver a minha família, ter um carro. Justamente para casos extremos, né? Tipo assim, você quer levar a família para um lugar e você não pode porque você só tem uma moto, por exemplo. Eu tenho muito medo de moto, mano. Tenho pavor de moto. Meu tio ia morrendo de moto uma vez e isso me traumatizou, porque tem fotos dele doente, né? Ele todo enfaixado e foi no acidente de moto. E eu vi isso quando eu era criança. Eu cresci com isso na cabeça, cara, moto é perigoso, moto é perigoso, moto é perigoso. Aí você assistiu, sei lá, Gazeta Alerta, você viu um monte de acidente de moto e isso me traumatizou de alguma forma. Moto me traumatizou de uma forma que... Até quando eu tava fazendo as aulas, mano, de moto, eu ficava pensando, caraca, quando eu estiver no trânsito dirigindo isso aqui, velho, que absurdo. Mas hoje eu já tô bem tranquilo em relação a isso, já tô bem suave. Mas assim, é claro que não é uma coisa que eu vou fazer com prazer, porque tem muito. No teu caso, por exemplo, você ama moto, você gosta de dirigir, então você vai fazer com prazer. Eu vou fazer mais por necessidade. Tipo assim, eu vou dirigir moto mais porque eu quero chegar ao meu objetivo mais cedo, mais rápido, e eu quero poder chegar lá em qualquer horário, sem depender de ônibus. Então, isso aí que vai me motivou. Mas não a moto em si. No caso, o único medo que eu tenho de ter uma moto é o fato de como a nossa cidade está hoje, entendeu? Exatamente. Isso que me deixa assim, mais assim, pensativa em relação a ter logo a moto. Porque a gente não pode mais ter nada. Mano, é complicado. Mas a gente vai poder ter uma arma aqui um dia. Tipo assim, ó. Infelizmente, recentemente eu fui assaltada, né? E foi muito difícil, porque o meu celular, eu não paguei nem a primeira parcela, meu Deus do céu. Caraca. E tipo, eu consegui salvar ele, mas eu fiquei com muito medo, entendeu? Sim, e tipo, na hora, eu fiquei muito pensativa em relação, se eu já tivesse um celular. Pô, você tinha esmagado a cabeça do cara. Tinha. E assalto é uma coisa que, mano, irrita demais a gente, porque a gente, sei lá, a gente trabalha tanto, né, mano, pra ter as coisas e ver um cara logo na da pedra, não sei da onde, te tira assim na maior facilidade, né? Você não pode fazer nada, né? Não tem nem como reagir, entendeu? Porque é surpresa, entendeu? É. Ladrão, é só pra roubar mesmo. E destruir. Matar, roubar e destruir, né? Isso. Né? E isso também é um problema, entendeu? Se fosse. Existem pessoas que só roubam, entendeu? Mas e tem gente que mata, entendeu? Mata por objeto, como se a vida da gente não tivesse nenhum valor. É. Eu vi um vídeo, mano, um dia desses aí, de um cara que ele pegou o celular do cara. O cara não reagiu, o cara não esboçou nenhum sinal de reação, mano. O cara entregou o celular e ele pegou e deu 3 tiros no cara aí. Porque, mano, não já pegou o celular do cara, velho. E teve aquele caso também, aqui mesmo, no Rio Branco, de um cara que se pegou de uma criança, 16 anos, que foi deixar a namorada em casa, parece que foi ver a namorada, não sei se ficou sabendo. E aí, quando ele voltou, o cara parece que vai assaltar ele e matou o cara, né? Matou o moleque. E eu fiquei pensando, cara, não, podia ser eu, podia ser um amigo meu. E o cara, tipo, não fez nada. O cara só tava indo deixar a namorada em casa e tava voltando pra casa. E, tipo, sabe? A vida do cara foi assim. Mas assalto é algo que me irrita muito. Assim, entre outras coisas, né? Mas assalto é. Já fui assaltado duas vezes e já. Três vezes, já presenciei um assalto. E é muito indignante, sabe? É muito. Eu não sei, nem falar, velho. No meu caso, me trouxe muita raiva, entendeu? Fiquei com muita raiva durante muito tempo. Porque. Tipo, na hora, não perdi tantas coisas de valor, entendeu? Porque na minha bolsa não tinha praticamente nada. Uhum. Mas, documento, entendeu? É chato pra você tirar tudo de novo. É. E, tipo, pelo fato de... Não tem, entendeu? Essa liberdade de poder nem andar na rua. Que a qualquer momento você pode ser abordada e ser levada os seus bens. E se eu tivesse com mais coisas de valor dentro da minha bolsa? Sim, sim. Se meu celular estivesse lá dentro ou algo assim? E outra, a sociedade faz com que a gente se sinta culpado também em ter as coisas. Tipo, você tá numa parada de ônibus, sei lá, trocando mensagem com seu amigo, ou com seu namorado, ou com sua mãe, sei lá, as pessoas já mandam guardar o celular, porque, por isso que é assaltado, olha aí. Mas tipo, eu não tô pedindo pra ninguém me assaltar, mano, eu tô usando o que é meu. Sabe? Eu não tô tirando o celular pra fora pra que alguém venha e roube. Eu tô tirando o celular pra fora porque eu preciso falar com alguém. Então, tipo, isso é uma parada até que as pessoas culpam pessoas erradas, no caso, né? Quando alguém é assaltado, a pessoa olha pra você e fala, ó, também tava com o celular à mostra, como se o culpado fosse você, da pessoa ter te assaltado. Isso é uma parada que me irrita mais ainda. E outra coisa também, o fato de a pessoa, de a sociedade querer que a gente aceite e isso seja normal, entendeu? Que como se fosse uma coisa que já você tá preparado pra acontecer a qualquer momento. Não é bem assim. Você não tá, né, mano? E é exatamente o que eu falei. Você não tem o celular pra ser assaltado. Você não coloca o celular pra fora pra ser assaltado. Você coloca o celular pra fora com alguma utilidade. E é claro, tipo, você até já presenciou esse período da minha vida. Que depois que eu fui assaltado, eu não levava mais celular pro trabalho. E, mano, eu não fazia isso com prazer. Eu fazia isso com muita tristeza, porque eu queria, em um momento de sei lá, que eu tava muito estressado, que não saía do trabalho, ouvir uma música, com um fone de ouvido, ou, sei lá, conversar com minha mãe, dizendo, mãe, tô indo pra casa, porque minha mãe não tinha notícia de mim, porque eu deixava o celular em casa, mas não podia, com medo, ou seja, eu era refém, tá ligado? Então, pra não perder mais um celular, pra não ter que pagar mais um celular, eu deixava ele em casa, tava mais seguro. Então é uma parada que irrita demais. É, exatamente. Eu fiquei muito triste com essa situação. Porque lá onde eu morava, né, no caso, isso é uma coisa rara de se acontecer, entendeu? Sim. Mano, qual foi... É uma pergunta... Eu lembrei da pergunta que eu ia te fazer, eu acabei esquecendo. Qual foi a principal diferença que você sentiu entre Palácio e Rio Branco? Só uma coisa que você foi um choque de realidade. Tipo assim, em Palácio você não tinha noção do que tem aqui. Quando eu cheguei aqui, eu achei muito diferente, porque você, pelo fato de ser maior, né, e de ter que ficar gastando dinheiro pra se locomover, porque lá em Palácio a gente... sai de um bairro pro outro andando, entendeu? Uhum. Como se fosse do tamanho do bairro, que lá é bem pequeno e bem tranquilo, entendeu? Não, não existe essas... Não que não seja normal, mas existem coisas que lá não acontece, tipo esse negócio de assalto, a não ser que seja um assalto de alto porte mesmo, entendeu? Uhum. Assalto grande. Agora, em relação a esse negócio de você não poder nem andar na rua, ou então de certas coisas que a forma que eu fui criada, eu nunca pensei que eu fosse feita. Eu achei bem diferente, ó. Bem diferente mesmo. Caraca, É porque, comparado a outras capitais, Rio Branco não é nada. Rio Branco é muito pequeno. Mas comparado aos municípios do Acre, Rio Branco é grande demais, mano. Rio Branco é muito grande. tem muitos bairros e as coisas são mais longe do que no interior. Eu tenho uma amiga que ela morava em Sena, e ela falou que eu já fui em Sena uma vez, né, quando era criança. E realmente é muito pequeno, mano. Sena, você, sei lá, você dá uma volta, você tá no mesmo lugar. Você vai pra um canto, quando você olha pra trás, você não sai do lugar. Você tá no mesmo canto praticamente. E aqui não, mano. Aqui, sei lá, eu tenho amigos que moram no Xavier Maia e eu moro no Rosa Linda. Então olha a distância, velho, pra ir ver um amigo. Então é bem mais, tudo mais distante, mano. É tudo mais longe. Foi bem diferente do que eu estava acostumado, né? Mas não demora muito não pra eu me adaptar. Da hora. E o que você mais sente falta lá de Polasco, além da sua família? Da igreja. Pô, mas aqui tem igreja pra caralho, velho. Eu sei, mas tipo assim, ó, a gente é acostumado, entendeu? Sinto falta da sua igreja, no caso. Hã? Sinto falta da sua igreja, no caso. Isso, da minha igreja. Onde eu tava o tempo todo, das pessoas que estavam lá. Porque, tipo assim, ó, igreja realmente tem todo campo, entendeu? Uhum. E eu não sou difícil pra me adaptar à igreja, mas aquela que você foi, pelo menos pra mim, né? Aquela que você tava lá desde o início, em que você não acreditava nisso. Pra mim é como se fosse a minha mãe, entendeu? Uma igreja mãe pra mim, minha igreja. Eu entendi isso, né? É como se você se sentisse estrangeiro em outra igreja, né? E na igreja da gente, a gente se sente como se fosse acolhida, né? Como se a gente tivesse em casa, não tem? Mas aí uma pergunta que não quer calar, André. Você pretende voltar pra lá ainda? Pra morar? Ou é algo que já ficou pra trás? Já ficou pra trás mesmo. Assim que aconteceu isso comigo, esse negócio de assalto, eu, no primeiro momento, eu quis já voltar, entendeu? Uhum. Porque lá na minha casa, eu me sinto segura, entendeu? Na minha cidade, eu me sinto segura. Aqui, eu me senti como se tivesse perdida, entendeu? No momento, eu me senti como se tivesse perdida. E, em primeiro momento, a primeira coisa que eu pensei foi largar tudo, entendeu? Uhum. E já voltar pra lá. Minha mãe também ficou desesperada, disse que queria muito que eu voltasse pra lá, que não queria mais que eu ficasse aqui. E eu fiquei, tipo, foi alguns dias de desespero mesmo, entendeu? Mas eu parei, pensei e recomecei, entendeu? Porque o que seria se eu largasse tudo, o que eu tava há muito tempo para construir, por causa disso, né? É. Isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer situação. Não, com certeza. Mas é algo que frustra a gente, né? Mas você pretende trazer seus pais pra morar com você? Como é que é? Então, no caso, eu acredito que eles estejam bem lá, entendeu? Porque lá é tranquilo eu realmente não é o fato de eu querer trazer eles pra morar comigo, não. Tipo, não quero em nenhum momento me afastar ou então me manter distante, entendeu? Quero sempre estar por perto, como eu tenho feito, sempre que possível, mas não tô querendo tirar eles de lá. Entendi. Então, caso você vai ficar indo visitá-los e eles vão ficar vindo te visitar, né? Isso. Olha, eu não sei. Ajudar sempre que possível. É, eu não sei como é que seria se fosse o meu caso, porque assim, eu sempre falo pra minha mãe, quando eu casar, eu vou querer ir pra um lugar que não seja nem tão distante que ela não possa me ver e nem eu possa ver ela com frequência, mas também nem tão perto que ela possa ir me ver andando. Ela possa ir, sabe, andando e me visitar, pra não ter aquele problema de sogra que sempre sabe que existe. Da mesma forma com a mãe da minha esposa. Mas assim, mano, eu tenho um amigo que a mãe dele mora no Quixadá. Pra quem não sabe, Quixadá fica na zona rural aqui de Rio Branco. Fica num lugar bem distante. E ele vai pra lá quase todos os finais de semana, eu e a mãe dele. Então, isso é uma parada que eu acho bem da hora. Tipo assim, você manter a relação com seus pais a nível de vê-los com frequência. Só que assim, mano, eu não queria morar tão distante assim da minha mãe, sabe? Eu queria morar num lugar que eu possa, que não seja tão sacrificado, tão difícil assim de ver. Tipo, no teu caso, você não pôde mais ver seus pais com tanta frequência por causa da passagem que é cara. Às vezes meu amigo não pode ver a mãe dele porque chove no ramal, ou porque ele não tem gasolina na moto suficiente. Então isso é uma parada que pra mim eu acho que seria bem mais difícil, né? Entendi. Mas tipo assim, no caso, quando eu estiver realmente estabilizada com a minha vida, minha família, eu acredito que já não vai ser mais tão caro uma passagem pra mim, entendeu? Com certeza não. Eu acredito que seja mais fácil pra mim ver ele. Eu creio que seja assim. Vamos torcer pra que seja assim, né, mano? Que é complicado. É. Eu passei, tipo assim, o tempo que eu morei distante da minha mãe, mano, era bem difícil, porque eu só via minha mãe uma vez por mês, velho. Tipo assim, quando caía, eu recebi Bolsa Família na época, quando caía no Bolsa Família, é que eu ia lá ver minha mãe. Então, e tinha que conciliar a escola, no caso. Eu ia numa sexta, faltava aula numa sexta, e voltava no domingo pra casa. Então era uma parada bem. Era bem difícil, assim, porque minha mãe morava muito longe mesmo. É, como eu falei, era quase perto de Manaus, velho. Então era muito longe. Então é bem complicado ficar longe dos pais, assim. E querendo ou não, mano, enquanto eles estiverem vivos, eles ainda serão a nossa base, né? Assim, você vai se sentir bem acolhido lá. Então é isso, Andressa. Eu queria te agradecer, mano, por você ter topado. Ah, como eu falei pra Vitória, mano, eu fiz uma lista de 20 amigos pra gravar comigo. Então, bem da hora poder gravar contigo. Eu que me sinto muito feliz de poder participar disso, né? Tô agradecida. Agora... Muito bom também a conversa. Pô, foi mesmo. 51 minutos. A gente passou muito tempo. Então, Andressa, fala aí o que você quiser falar. Esse espaço todo seu. Agradeço, manda um beijo pra mãe, pro tio, pra tia. Como é que o pessoal pode falar contigo? Então, no meu Facebook é Andressa Cidrone. Se quiser mandar a sua citação lá, pode mandar. E eu só tenho a agradecer mesmo, tanto pela sua amizade, sempre conversar comigo. Se tornou um grande amigo pra mim. É, a gente trabalhou junto, mas não imaginava que eu fosse criar tantos amigos tão verdadeiros que nem eu tô criando agora. E fiquei muito feliz de ter sido convidada pra participar. E é isso aí. Que venha o Hexa. Que vem o Hexa. Beleza, assim eu choro se falar assim. Mas beleza, Andressa, muito obrigado. Vá se arrumar pra ir trabalhar. E tamo junto. Tá bom, então.